Mothra. Okay, 176, people on board. Alternative and OSPs. We're losing 3 hours and 1 5 minutes. Feijão Navigueiro, boa tarde. Tenho identificação via chegada Cari. Deixe manter nível de voo 130. Identificou na Cari, deixa 130, foi Feijão Navigueiro. O Oceanamento 355 pode subir de lado, senhor, por nível? A gente somente recebeu uma centena. Uma centena, então. Entendeu? Então, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, Gol no 620. Controle. Boa tarde, Gol no 620, Gol no 620. Gol no 620, suba conforme autorizado, aguardando o contato radar. Gente, Gol no 620, aguardando o contato radar. Gol no 620, acione código 5533. Brasília falls to 550, 2 taxi now, call tower, figures 118.95, and Canadian 013. Ativo, Gol no 620 autorizado, curva à direita na Pura de Arão. Direita Arão, Gol no 620. Terra 6355, sub mantém nível de voo 360. 6355. Tem a lei de aguarde, 6355. Corre, Salvador, chame a 6315 no 4, ponto de espera da mão 8, pronto. 28, boa tarde, 6315 está livre alinhar e decolar, pista 28, vento 240 graus com 05 nós. Autorizado alinhar e decolar o número da 28, Oceania 3, por favor. Salvador, however, Park 550. Park 550, maintain position. Maintain position, 869, boa tarde, oceano identificação via chegada e pitch. Desça e mantenha nível de voo 050, ajuste em Salvador no 013. Boa tarde, 50, chegada e pitch no 013, do 869, gol. Force to 550, clear to enter runway 10, runway 28. Approve taxi on the runway and leave in the first set or right on the taxiway delta. Report leaving runway 28. President Mark 5, I just ran the runway 28 right by Epcot. Over the point by altitude. 314, decola os 43, controle 1208, tem um bom voo. 318, 6314. Torre Salvador, boa tarde, azul 41, no 8, pronto, ponto de pedra, pista 28. Decolado, 28, na frente da mão. 6314, suba conforme autorizado, aguardando contato radar. sobe. É, o gol 1169 chamou pro push? Informação aqui? Informação Bravo 5, ele fica uma pessoa do VOR, pode bater bola, tem pessoa modificada, e por fundo tem. Gente, Alfa Tango Tango, acione a identificação, mantém nível de voo 090 na proa do VOR, reporte para a mudança de regras. O T-314 pode voar como? T-314 agora sim, contato radar, subiu, mantém nível de voo 340, autorizado voar Momo. Direto Momo, T-314. 3190, desse mantém nível de voo 070, ajuste em Salvador no 093. 070, 0190. Claro, alto e claro, Romeu. Ah. The runway to 550, approve that Delta and Alpha to hold point 1828. Report when ready to depart. The runway Delta Alpha to hold point 2828. 2418, livre decolagem, pista 28, vento 250 graus, 049. Livre decolagem, pista 28, azul 418. Down 3217, clear to line up and wait, threshold to wait. Clear to line up and wait, runway to wait, desce, mantenha 3 mil pés, ajuste 1 no 0 no 3, livre da restrição de altitude, hein? O 869 estendeu 3 mil pés, livre da restrição e da posição ANTO. Então ANTO e IPIS, está livre da restrição de altitude. Ajuste em Salvador no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, livre das restrições, gol 869. 3190, desse mantenha 4 mil pés. Desce para 4 mil pés, são 3190. Azul 4118, decolado, mantendo a proa. Azul 4118, boa tarde, contato radar, subiu, mantém nível de voo 360, via saída Elefa 1. Ok, via Elefa 1 para o 360, azul 4118. 231? 231, barreira, só um minuto, cópia. 160, só um minuto. Obrigado. 6919 azul, cópia. Prossiga. 360 aprovado, rodaria Pesolo 10 para Campinas. Decolando pista 28, após decolagem mantém a proa até 2500 pés. Após curva esquerda, deixou a subida da Euleda, Motiva. 5566, código transponder, controle operi 120.8. The wind is 260 degrees with 05 knots. Zipper can cross the 3217. Na Mônica, 566 no transponder e a frequência 208, azul 6919. Portão 01, chama quando pronto, pressionar. Chama. Quatro, localidade destino Salvador ou Terra Índia Coimbra? 2303? Ah, ok, tô seguro? 1403, é, 19869, reduza para 2009. 19869. Do 4206, está autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 22. Autorizado e chame estabilizado, do 4206. 3190, deixe mantenha 2000 pés de ajuste na 093, aguarde autorização para final ILS Zulu. Gente, é 2000-9093, aguarda autorização ILS Zulu. Pode fazer o X-ray. Ativo, mantenha broa de Oprim, após Oprim, Serra Vitor 362, aguardando nova autorização. Afirmativo, Oprim, Serra Vitor 362, aguardando autorização. Odor de Forte, Sun 3217. Sun 3217, radio contact, climbing maintained for level 340, via dial departure. 340, Sun 3217, is it possible to fly direct to dial or leader? 3-1. Delta Bravo agora sem contato radar a oeste de Salvador, 15 milhas, prossiga via litoral sul. A 503, reporte através de piloto. Pé 2500 pés, após curva à direita, terceira subida Momo, Momo Vatap. 5541 no transponder, controle APL 120.8. Foram 60 barreiras, conforme rota do plano Vatap, escritório 2 Lapa. Decolando da 28, mantém a reta até 2500 após curva à direita na Momo Vatap. 5541 e o controle APL 208. 1-2-6-85 R-6-1-4, cobriu o controle. Copiou, chamar 1-2-6-1-4 3-1-9-0, vetor radar para sequenciamento. Esquerda, proa 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador. Tá? 3-1-9-0, descendo para 2000. Mantém a reta até 2500 pés. Após curva à esquerda, no perfil da subida, Coral. É, após Coral, Golf 977, conforme o plano, até por seguro. 5503, o código transponder, controle 120.8. Pastor 06, por seguro, uma certeza, minha confiança é da 22. Pastor 03, contingimento correto. É, só corrija o transponder para o 0271, o Pastor 03. 0271, Pastor 03. Afirmativo. E chega quanto quanto contar? Descida para 3000 pés, ajuste em Salvador 013, aguardando a autorização para a final ILS Zulu, pista 22. 4118, chame centro 28, decimal 8, caso negativo, 135, decimal 3. 1288, é a secundária? 353. 353. 3190 para o localizador, curva esquerda, proa 330, está autorizada para o final do procedimento ILS X-Ray, pista 22. Esquerda 330, autorizado para o procedimento, TAN 3190. Sessão, o TAN 3190, ILS UISC, pista 22. ILS UISC 22. Alfa Tango Tango, regra de voo modificada aos 1953, mantenha-se em pontos, ajuste em Salvador 1-0-1-3, autorizado a descida até 3.500 pés. 3.500 pés. Salvador, muito bom dia, gol 1-1, boa tarde, 1-1-69. 1-1-69, boa tarde, contato radar, se me mantém nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, pode curvar? Autorizada após 2000 via Dael, 1-1-69. Tá ok, após 2000 via Dael, 1-1-69. 869, reduza para 1970, nós desse mantenha 2 mil pés. Autorizada a final do procedimento ILS Zulu, pista 28. 2000 pés, autorizada ILS 28, boa noite. Pacto 03, formado táxi até a Taxway Hotel. É, qual o POB? Pacto 03, a bordo, Taxway até o hotel. Autonomia, pastor? 0320. Sim, aprovado táxi até Taxway Hotel. Na Taxway Hotel, no ponto de espera Taxway Hotel, transfira para a torre em 198.95, pastor 03, o ajuste 1013. Tomei a solo 54, à esquerda, liberando Delta, chamando solo 1211. Esquerda na Delta e solo 211, 242. Então já passou na Delta, agilize o táxi, gentileza, sobre a pista, agilizando. E vai reportar livrando na próxima esquerda, Taxway Charlie, 1211, azul 4206. Próxima Charlie, 211, agilizando, 4206. Torre Salvador, boa testa, 3145, ponte espera, 22 próximo. Otário, então 3145, mantém a posição. Mantém a posição, tá? Salvador, azul 4, 2, 6, bem-vindo, azul. Prossiga, via Juliette, portão 3. Salvador, mano, 869. 869, boa tarde, altímetro padrão no 0, no 3, continua aproximação, guardando pista livre. Ativo o meu, se a Brava agora são diferentes de comunicação. Kilo Serra Lima, prossiga. Serra Lima, ainda negativo o contato radar. Acione o código 5531 e aguarde o sinal. Sete. Agilizando com gentileza a liberação da pista, próxima esquerda, Taxway Charlie, vai chamar o solo 211, boa tarde. Viva 211, boa tarde. Torre, pastor 03, mantém nível de voo 090, se ciente da informação aqui. Pato H5, 7 milhas a sudoeste de Salvador, se mantém nível de voo 090, voe pro de Momba. Em Momba, intercepta a chegada Cari, ajuste em Salvador 1-0-1-3. Próxima Bravo, chame Torre, 198, direcional 95. CV 95, Bravo. Oi, Salvador, é o Papa Romeu, Roberto Bravo. Bosca Brava, Torre, prossiga, confirma intenções, altimetro 1013. Está no Coleta Ponta, intenção de pouso no Porto 3, para desembarcar. Bono 169, prossiga. Por gentileza, em coordenação com o Recife, autoriza a proa de... Pode, vá. Passa a coordenação, gol no 169. Aguardando, obrigado. captando o frango desse mantenhão no 1500, faz ajuste, permanece padrão, reporte rotatória visual com campo. No 1500, ajuste padrão, reportará, mostra o campo. Brazilian 42550, contact now, just center 128.8, enable 135.3. Call now, 128, get down, 1353, Brazilian 42550, thank you. 5 ali, mantém, cabeceira 28. Mantém 2813, ano 45. E bomba? Bomba, pro de bomba, Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa, chegada Cari. Oi, 869, solo 59. Tem condição de livrar a esquerda na Delta. Se já passou, prossiga táxi em frente, agilizando. Vai livrar na Taxi Charlie. Chamando solo 1211, boa tarde. O 0143 está fora da área de controle de Salvador. Em sequência livre para autocoordenação, chame a 20 milhas. 403, utilizando um cruzamento Delta Alpha, proposta de semana no ponto de operação 2.1. Estou trabalhando para o sul do Fax 3. Oscar Bravo, ciência do visual. O vento 260 graus com 03 nós. Fica atento a obstáculos e aeronaves no parte 3. Reforço solo controlado. É, bravo. Quem conseguiu apoio pro Roberto Cabrasca? Quantas pessoas? É, duas pessoas. Já. Duas, será solicitado. Bravo. Indo. É, Índia, posição 06, parte principal. Índia para 06, boa noite, 09. Forma helicóptero à esquerda, prosseguindo parte de cargas, parte 3, não interfere com a sua decolagem. Livre decolagem, pista 28. O vento 270 graus com 04 nós. Visual Bravo Solo 02, frequência livre, já solicitado transporte, boa tarde. Boa tarde, Bravo. 145, decolo 02, mantendo proa, chamando 1208, controle, tem um bom voo, boa tarde. Controle agora 1208, tem a proa, tá 3145, boa tarde. Controle, boa tarde, tá 3145. Três 145, boa tarde, contato radar, CB mantém nível de voo 340 via da EL. Ainda mantemos a proa, já podemos provar a esquerda da proa da EL, para 3145. Tem a proa até 2500, tem a 3145. Faz via da EL, nível de voo 340. Ok, mantém até 2500, após via da EL, nível de voo 340 para 3145. Outra vez, saudou aqui, Serra Lima. Serra Lima, prossiga. Autoriza voar Opri. Finalmente mantém a proa de bomba, estilo Serra Lima. Reporte quando pronto para descer. Mantendo a posição. É para descer, descer. Visual com aeródromo, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, chame agora a torre, 1-1-8, decimal 95. 95, Tango. É possível agora para a direita, é o 3145. 3145, mantenha a saída. Guarda na conta final da 27, tá me dando? SCA, contato no radar 20 milhas ao norte de Salvador, mantenha no 1500, tá aí. Solos mínimos sem chuva, reporte rotatória visual com campo. Porra, 03, ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém, cabeceira 28, pode fazer. Passou 03, posição. Passou 03, mantém a posição. Estou com o tráfego já na curta final, no 7. CR, mantém a posição, passou. Não, no 7, passou travado, Alfa Trotam. Botão que já está visual com o 7? Positivo. Livre pouso, pistão no 7, vento 270 graus com 04 nós, Alfa Tango Tango. Cruzado pouso no 7, Tango Tango. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2795, centro de informação, bravo. Azul 2795, boa tarde, acione a identificação, mantenha para o Irem. Irem intercepta chegada e pique, reporte quando pronto para a descida. Identificou, para o Irem, e vai interceptar chegada e pique, o 2795 vai reportar pronto para a descida, obrigado. Paciente dá informação aqui, 2795. Paciente da informação, bravo. O passageiro 2231, antes de ver 74, são 5 horas de autonomia, alternando Brasília. 2231, aprovado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera Taxi Golf. No ponto de espera, com a torre 1 no 895, é justo em 1013. Alfa, Juliette. Quanto espera da 2895? Solo Salvador, boa noite, Azul 6919, puxa acionamento para a pole position. Prezado Azul 6919, acordei a equipe de solo para quando realizar o pushback, puxar sua aeronave com a cauda voltada para o Taxi Índia, para o senhor sair via Taxi Juliette para 28. Ok, está autorizado, coordena com a equipe do solo para sair com a cauda para a Índia, via Juliette, Azul 6919. Faz livre decolagem, pista 28. Livre decolagem, pista 28, pastor 03. Escuta. Você está no passo 3, está próximo na Serra Luiz de Alta Lima, aqui na foto. É o Del Rey? Vai? Del Rey. 7, parte 3 ao Tango Tango, então prossiga táxi em frente. Liberada na última esquerda, táxi foi Lima. Vai manter a Lima, chamar o solo 1211. Ok, a partir do Pátio 3, conexão com a torre, autorizado, toma próximo, ingressando via litoral, acionado o código 0121 e o controle opera em 120.8. Afirmativo. É, para o acionamento e decolagem, né, presente agora, chame a torre em 118.95, ajustado M13, morro. Alfa Tango Tango, na escuta. Pode prosseguir. É, Lima até o Pátio 3. Na minha escuta permanente. Alfa Tango Tango. Controle, passou 03. Sua 03, boa tarde. Contato radar, se me mantém em nível de voo 100 via Coral. Passou 03, 100 via Coral. Serra Lima, sua velocidade indicada? 188, pelo Serra Lima, é, ponto ideal descida. Serra Lima tem condições de incrementar para seu pensamento? Negativo, devido a formações, eu vou ter que reduzir ainda. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste em Salvador 1013. Padrão, descendo para 3 mil, pelo Serra Lima. Vamos lá, Serra. Terra, tem pouso autorizado, pistão 17, o vento 250 graus com 03 nós. Terra. É, curva na esquerda, 030, limite ao localizador, tipo Serra Lima, 3 mil. Caso de falha de comunicações, ao alcançar seu limite, está autorizado curva à esquerda e completar o sinal do procedimento ILS Zulu da pista 21. Gente, faz comunicação, autorizar a curva esquerda, interceptar e efetuar o procedimento ILS Zulu da 28. O nome é 45, desse mantenha 4 mil pés. Desce para 4 mil pés, minha parceira. 2715, condições de voar para o Adiquite. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Taxi Golf. No ponto de espera, com a torre 1895, ajustado em 13, bom voo. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Gol, com a torre 289, com 23, azul, 69, 19. Afirmativo, vamos voar e 22, está com o assunto e já está no viagem de vocês. Esse não tem a nível de voo 050, azul, 27. 050, vai estar junto, obrigado. Prossiga com o ProSul. E aguardando autorização para o cruzamento do eixo 197, estou com tráfego na curva final. É, bom. Oscar Bravo, salve, prosseguir com o cruzamento da 17, encosta o farol de Itapuã para transferência. Para Itapuã, Bravo. Serra Solo, Juno 3, qual é o estacionamento? Backtrack, posso liberar na pista. Bravo, sobre fora do Itapuã, chama 1208, controle, bom voo. Bravo. É o Oscar Bravo, mantém aqui a gente sair de Salvador, reposta visual com Serra Whisky Delta Lima. Bravo. Mantendo o litoral sul, sub para o Itapuã, 500 pés. E não vai interferir com a sua decolagem, após a decolagem vai manter proa até 2.500 pés. O vento 260 graus com 0.5 nós, tem livre decolagem, pista 28. Paciente, o tráfego informado, tem livre decolagem, mantém o eixo até 2.500, 2.231. Boa noite, Zulu, Júlia Serra. Zulu Serra Lima, desse mantenha 2.000 pés. Ajuste permanente padrão, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Descendo para 2.000, autorizar 2.000. Ajuste mantém 1.013. Aguardando o último vetor para o ILS. 5, chama controle 120.8, tem um bom voo e boa tarde. Controle 120.8, obrigado, bom trabalho. 2.231. 06, da forma. Reporte retornando a proa de coral. Controle Salvador, boa tarde, eu passarei o 2231. Passarei o 2231, boa tarde. Contato radar, subiu, mantém nível de voo 160 via MOMO. 160 via MOMO. Pode voar direto à posição MOMO, mantém o eixo até 2.500. Vale. Pelo Serra Lima para o localizador, por via esquerda, proa 310, desse mantenha 2.000 pés em ponto. Esquerda 310, descendo para 2.000 pés. Reportará estabilizado pelo Serra. Controle Salvador, boa tarde, chama 3894, informação Bravo. 3894, boa tarde, sem identificação, desse mantenha 2.0, via chegada Cari. Confirmando o nível 120, via Cari, confirma. Afirmativo. 120? Afirmativo. 120, 3294. Vai ser cortado. Passarei do 2231 autorizado voar Momo, após 2000. Após 2000, Momo informa não tem condição de cumprir passar acima de 110, 15 Delta Mike Echo. É apenas quando a pista em uso a 120. Assente. Passou 03, agora voa do coral. Deceptando o localizador, o que o Serra? Serra Lima, Torre, 11895. Torre, 11895, o que o Serra? 645, desse mantenha 2.000 pés, autorizado final ILS, Zulu, pista 28. 2.000, autorizado ILS, 28, meia parte. Recebeste, vai para pouso. Na visual, 28. Afirmo. Livre pouso, vento 250 graus com 4 nós. Gente, Lima. Somente mantenha Momo, 2231. Momo, 2231. Também. Após Momo, direto Barreiras, 2231. Senhor Salvador, botar João no ABAB, chega a Dacar, está passando aqui sobre a frente, quero que ele siga um certo. Voo no 166, boa tarde, acione a identificação via chegada Cari. Esse mantém o nível de voo 130. Nível de voo 130, identificou na Cari, 166. Vou confirmar com a torre, aguarde. A última informação foi que estávamos operando visual nos mínimos sem chuva. Obrigado. Agilize base para sinal da 17. Positivo, agilizando para 17, que ele se alinha. Vai. 3.275. Alfa Tango autorizado cruzamento da 17, táxi via Papá até o pátio 5, a estação da frequência Lice. Uma boa noite. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 6919, ponto espera da 28, pronto. Azul 6919, ali mantém 28. Ali mantém 28, Azul 6919. Esperando visual, com chuva apenas em vivência. Na escuta, prossiga. Qual o horário da notificação ou da Juliette Sierra? Já conhece, estou falando bem fino das 18h30, só um minuto. O hotel Júlia de Serra? É um bom local, vai passar na rua. Para chegar, só conhece o plantão, né? Passaredo 2231, solicita magnética 300, evitar formações. Aproa 2231? 300, evitar formações. Os desvios, oi barreiras. Os desvios, barreiras, 2231. No 166 é autorizado nível de voo 120. Nível de descida 120, voo 1166. Juliette Sierra, cópia? Vai sair a 1500 pés. Ciente, autorizado, voo local. Salvador, via corredor Axé, afastando 8 milhas. Sobrevoo sobre o setor. Acionado 0131 no transponder, controle APR 1-1895, a torre 120.8, via litoral sul, ou até a GLTR. Número 645, torre 1-1-8, decimal 95. Lembrando, 295, 2795, controle Salvador. Nosso escudo 2795. Foi pro de Usan, 2795. Usan 2795. Dois mensais, ajuste permanece 1-0 no perdão. Ajuste modifica para 1-0-1-4. Usan 2000-1-0-1-4, 2795. Tarde, baixar travado. Fogo no 645, decurso autorizado, pista 28, vento 240 graus com 04 nós. Tem repouso, batendo. Do manobra 9, decolor 23, controle 1208, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Seu Gilet. Personal, seu Gilet Serra, chame táxi. Olha, boa noite, Azul, 6909, cruzando. Do 6919, boa tarde. Contato radar, se me mantém a nível de voo 100, inicialmente restrito via saída da época. Negativo, qual nível restrito? 100. Negativo, para 100. Do 2795, para intensificar o localizador, fuga direita, voa 220. 220, direita, 2795. Autorizado a sinal de ILS Zulu, informe e estabilizado a 2795. Autorizado a sinal do Zulu, vai informar estabilizado a 7x5. 3894, desse mantenha 3.000 pés. 3894, 3.000 pés. 3894, ajuste em Salvador, 014. E 14, ciente, 3894. Passar o 40 e descida ao 20. Turno 166, autorizado descida até o nível de voo 050. Descida ao 050, possibilidade de voar cara da presente, senhorita. Turno 166. Somente mantenha da El, após da El Monga. Chegada número 3 para aproximação. Afirmativo, está mantendo a posição então, descida ao 050, 166. Torre 1-8-95. 3895-2795, obrigado, bom trabalho. M143, esse mantém a nível 060. 060-143. 2745, aqui na aproximação, agora na pista livre. Continua aguardando livre o 2745. Alô, vou comentar aqui, boa noite. Boa noite. Ingressa Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 02. Azul 4206 para Recife, nível 3506, informação 0. 4206, 350, tá pronto, cópia. Sim, 7. Decolagem da pista 28. Após a colagem 28, mantenha a reta até 2.500 pés. Após curva à direita, no defesa da subida Aron. Transição Caju 5023, o código transponder, controle da PR 120.8. Azul 4.0, vou pegar o PR 3.0, volta a PR 2.8, mantém a sorte a 2.5, a segunda foi direita, na saída Aron, no Caju, transponder 023, 208. Chega quando pronto, posicionar. NR6143, controle Salvador. Esse mantém a 4.000 pés de ajuste no 014. 4.014, NR43. Prossiga. Livre alinhar e decolar. Pistão no 7, até o Juliette Serra, o vento 240 graus com 04 nós. Porta fora do solo. Brasília, 360, conta aqui pelo 17, decolagem pista 28, após a decolagem, mantém a reta até 2.500 pés, após curva esquerda, crescendo a subida, Alfa 1, 5020, transponder, controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 360, CA preso Lono 7, segundo pista 28, vai manter. Controla até 2.500, pós curva esquerda, ela é para Uno 5030, 1208, voo Uno 869. É, só transponder, 5020. 5020, voo Uno 869. Chame no 612, ponto pronto, puxa, Fernando. Pode dar. Para encerrado, chame controle Ilhéu, Zona 2, decimal 1. Localizador 28, TAM 3894. 3894, passa o ZAN. Reta final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. Torre 1895, obrigado, uma boa semana. Obrigado, igualmente. 3 a 3 em posição, obrigado, 279. Dado localizador, da 28. Permanece no 014. Autorizada a final do ILS Zulu, pista 28. Ativo Fiorito, desce a 2014, autorizada a ILS Zulu, cabeceira 28, apontar estabilizado, ONU 66. 919, chame centro Recife, 3.25. Conferir a frequência. 33.25. 33.25, boa noite. Não foi reportado nada, a princípio sim, normal. Ok, obrigado. Saredo 2231, no controle Salvador. Tranquilo, tá. Passa. Não, não, na verdade ainda não interceptou o glide, mas vai manter o senhor informado. É. Terminal 143. Redução para a aproximação final, desse mantenha 2, meu pai aguarde autorização para ir para o final ILS. 72.000 reduzindo para a aproximação final, 5 no 5, a posição agora do pátio 3 mudou para 5 Lima. 5 Lima, senhor. 7 no 5, muito obrigado, tenha uma boa noite, bom trabalho. Comente. Tato. O Juliette Serra aciona 0131 no transponder e chama agora o controle 1208, então bom voto, graça. É o Juliette Serra, 1 no meu país, corredora China. Serra, o Serra, eu pensei que vai manter 500 pés para fazer o controle de usuário, Serra. É o Juliette Serra, o controle entendeu que vai manter 500 pés via litoral sul de Salvador. Posso para regresso. Voo 1166, estabilizou. Clima ativo, teste estabilizado, ele é X-ray com a cabeceira vista, voo 1166. Para a torre 1118, decimal 95. 2895. É 1143, autorizado final ILS, Zulu, pista 22. Final Zulu, autorizado, 2843, decimal 2000. 3894, Solos 34, à esquerda, Solos 211, boa noite. Engenheiro Solos 211, informa que colidiu com o pássaro ali aproximadamente na marca de 1000 pés. Afinal, é isso? É, já no, na marca de 1000 ali da cabeceira 28 ali. O pássaro está sobre a pista? Provavelmente. Solo, boa noite, TAM 3894, livrou. 3894, chamou? Estimativo, TAM, livrou aqui na... Já tá aqui na... Alfa. Ok, podem prosseguir com o táxi. Via Alfa Juliette, portão 01, pole position. Alfa Juliette até a pole position, até lá na sua escuta, TAM 3894. Informa que colidiu com o pássaro ali próximo à cabeceira 28, aproximadamente na marca de 1000, deve estar lá ainda. Tô ciente, eu já vai ficar em contato aqui com o pessoal da Infraero para fazer a inspeção. Grato pela informação. M143, controle. Você, controle. Para de continuar essa aproximação, tem condição de curvar à direita na proa 360? É, afirmativa, a gente tem o campo à vista, não pode prosseguir? A aeronave à frente vai arremeter, porque a pista está impraticável a partir de agora. Tem condição de curvar à direita na proa 360? Afirmativo, vai curvar à direita 360, subindo para quanto? Mantenha 2000 pés, 6143, com a proa 360, limite nessa proa 7000. Sim, a gente vai subir para 2000, na proa 360, limite nas 7000, que é 6143. Sou de Salvador, gol 166, arremeteu, vai atingir 4000 pés para manter na proa. Gol 166, subir e mantenha 4000 pés, o radar para sequenciamento, que é 180. Perito, por gentileza, esquerda 180, protetores, seria isso? Afirmativo, esquerda 180. Esquerda 180, bom, bom, bom. Hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra vai regressar para Salvador? A transmissão foi entrecortada, Hotel Juliette Serra, confirme. Hotel Juliette Serra em retorno para Salvador, para pouso na 197. Ativo, chame agora a torre 118, decimal 95. O controle de Salvador, boa tarde, o chamei 6210, cliente em informação Charles. 6210, boa tarde, acionei a identificação via chegada Cari. E acionou a gente, chegada Cari, descendo 120, 6210. M143, programa espera sobre o fixe pitch, a 2000 pés. Sim, a gente vai programar espera no fixe pitch, a 2000, acionamento 143. Bono 166, 7 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Oprim. Programa espera sobre este fixo a 4000 pés. Ativo, senhor, está presente, então vai voar na proa da posição Oprim, efetuando esferas 4000 pés, curva pela direita em volta 044. 4000 pés, Oprim, chegada Cari. Ativo, não no BH. 0, apenas para informação, a pista em estável. Prossiga na chegada Cari, redução para 2509. Inicialmente não será necessário esferas.